Você aí? Comigo tá tudo ótimo aí. Tô chegando, a gente vai ficar juntinho aqui pela Rádio Ônibus. Obrigado a você que está curtindo a gente através do nosso aplicativo, o aplicativo da Rádio Ônibus. Obrigado a você que está curtindo a gente através do nosso site, o radioônibus.com.br. Tô chegando pra ficar com você, sou Claudinho de Jesus. Vamos ficar juntinho aqui no Juntos na Web. Falar então o que vai acontecer, do que vai rolar hoje aqui no Juntos na Web. Vamos falar aqui que a gente vai falar a respeito dos... Vamos falar a respeito hoje dos protestos dos pirateadores de TV. Isso mesmo, né? Aquelas pessoas que pirateiam sinal de TV a cabo, TV via internet, via satélite, e estão fizeram protesto. Já já a gente vai falar sobre isso aqui dentro do Juntos na Web, já já pra você. Esse é um dos nossos assuntos, né? Essa é uma das coisas que vão rolar aqui no Juntos na Web. Vamos falar também aqui, olha, nas dicas fáceis da língua portuguesa de hoje, vamos falar, porque na semana passada, né, só recordando, na semana passada eu disse que a partir dessa semana a gente vai fazer então uma recapitulação. É muito legal isso, né, gente? Porque tudo aquilo que a gente aprende, a gente gosta de ter recapitulação, recapitular aquilo que a gente aprendeu. Então é isso que a gente vai fazer a partir de hoje no Juntos na Web. A gente vai recapitular as dicas fáceis da língua portuguesa. E hoje eu escolhi uma das matérias que a gente apresentou aqui no Dicas Fáceis da Língua Portuguesa, uma música da Marília Mendonça. A música é A Culpa é Dele. A gente percebe que ao longo dessa letra existe lá um deslize na nossa língua portuguesa, e a gente vai recordar hoje, vamos falar sobre essa falha na música A Culpa é Dele, dentro das Dicas Fáceis da Língua Portuguesa. E no nosso papo de estúdio de hoje, a gente vai falar sobre a nossa tecla Delete. Você já imaginou se nós tivéssemos dentro de nós uma tecla Delete? Ou seja, você comete um erro e de repente você vai lá, ou desculpa, não era para cometer esse erro, eu vou lá e deleto. Então esse é o nosso papo de estúdio de hoje, e desde já eu convido você a participar conosco através do nosso WhatsApp, que é o 11 98951 3492. Você que está ouvindo agora a Rádio Ônibus aí, o programa Juntos na Web, participe do nosso papo de estúdio de hoje. É o 98951 3492, o prefixo é 11, tá bom? Para você falar comigo aqui, para você participar do nosso papo de estúdio de hoje, um papo super legal. Olha, vamos ficar super descontraídos aqui hoje. Tem ainda o Mário Sérgio Cortella, ele vem falando sobre coletivo libertador. O que será que é isso, hein? A gente vai entender junto aqui dentro do Juntos na Web. E no Juntos na Web Curiosidades de hoje, a gente vai entender o que é o fascismo. Tivemos aí as últimas eleições e um determinado candidato foi chamado de fascista, né? Disseram aí nas redes sociais que o governo dele é um governo fascista, que ele vai pregar o fascismo no nosso país, mas muita gente não sabe o que significa essa palavra, esse termo fascismo, fascista. Hoje a gente vai ficar sabendo aqui no Juntos na Web Curiosidade. Também tem uma outra matéria super legal, identificação facial em videogame na China. Nós vamos saber como os chineses fizeram para não deixar que crianças viciem em videogame através da identificação facial. Também vamos falar sobre isso hoje, hein? Além das músicas, né? Muitas músicas legais que vão rolar hoje aqui dentro do programa Juntos na Web para você. A parte musical é sempre legal, né? Por exemplo, quem vem abrindo o nosso programa de hoje aqui é a Gal Costa, gente. A Gal Costa vem cantando uma música maravilhosa aqui, olha. Baby, né? Vem cantando pra gente a nossa querida Gal Costa, cantando Baby pra gente hoje. Então ela é que faz a abertura musical do nosso Juntos na Web de hoje. Então vamos ficar juntinho aqui? O programa tá só começando, né? Tem muita gente, muita coisa boa pra rolar pra você ainda aqui dentro do Juntos na Web, tá bom? Começamos assim então? Começamos com Gal Costa, Baby. Chega mais, Gal. Saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby. Na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby, há quanto tempo. Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa. Thank you. juntos na web. Você ouvimos aí então Gal Costa com a música Baby. Oh, Gal Costa interpretou pra gente a música Baby. Essa música aí que é lá dos anos 60, né? Anos dourados, os anos em que a Gal Costa surgiu. Surgiram com ela Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Os Mutantes. Todos esses artistas surgiram aí na mesma época, na mesma época, nos mesmos anos, né? Surgiram essas feras aí, como a Gal Costa cantou pra gente a música Baby. E olha só que interessante essa matéria. Defensores, usuários e vendedores das chamadas caixas que pirateiam sinal de TV por assinatura estão dando as caras na internet, viu? E num site federal. Olha só, desde a semana passada eles iniciaram uma mobilização por WhatsApp convocando o grupo a votar contra o PLS, Projeto de Lei do Senado, número 186/2013, que torna crime a interceptação ou recepção não autorizada de sinais da TV por assinatura. O projeto pró-pirataria está dando resultado, ao menos na enquete realizada pelo site do Senado. Até amanhã, né, até a última terça-feira, dia 6, mais de 10 mil votos contra o projeto e 586 a favor. Que absurdo, né? Os usuários que lideram o protesto no WhatsApp estão mentindo e exagerando o projeto de forma a criar mais pânico, né? É interessante, então, veja bem, eles pirateiam o sinal, tem aquelas caixas, olha. Desculpe se você tem uma caixa dessa, mas se você tem, é ilegal, tá? É pirataria. Então é complicado, né, gente? Pirataria no Brasil, infelizmente, é uma coisa que perdura, vamos dizer assim. Muita gente já perdeu o emprego, né, por causa de pirataria, produtos pirateados, produtos que não pagam impostos, comerciantes que vendem na calçada em frente a lojas que pagam impostos, que são regularizadas, que têm seus funcionários. Não é? Então é complicado, a pirataria é um assunto complicado. Agora essa deles fazerem lobby, né? E num site federal para protestar contra uma lei que proíbe, que torna crime a pirataria, é incrível. Só no Brasil que acontece um treco desse, viu? Vamos todos colaborar para a erradicação do mosquito da dengue. Não deixe água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas ou em qualquer outro lugar que possa acumular água. Não descarte entulhos em calçadas. Objetos como vasos sanitários, tanquinhos ou pneus velhos podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Receba bem os agentes de saúde quando eles precisarem fiscalizar a sua residência. Eles estão ali para ajudar e orientar. Lembre-se que além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite a febre chikungunya e o Zika vírus. Não podemos nos descuidar, pois o inimigo é implacável e depende somente de nós evitar que ele se prolifere. Passar então o WhatsApp aqui do Juntos na Web para você, olha, a prestadora, DDD11, tá? DDD11, que é o código de área, né? 11 98951 3492. é o número para você passar o seu WhatsApp, participar aqui do Junção Web, participar da Rádio Ônibus, pedir a sua música, mandar o seu recado, tá bom? E também participar com a gente do Papo de Estúdio, que já já rola aqui. Hoje vamos falar sobre a tecla Delete, a nossa tecla Delete. Imagina se nós tivéssemos, né, essa mesma tecla, se nós tivéssemos as funções que tem um computador. Quantos erros nós iríamos evitar? Então, esse é o nosso tema de hoje, né, do Papo de Estúdio, que rola já já dentro do Junção Web. E você pode participar, então, pelo WhatsApp. Vou repetir aqui, olha, código de área DDD 11 98951 3492. Se você preferir se comunicar conosco através do nosso e-mail, também pode. É o programa Juntos na Web, @hotmail.com. É para você ficar ligado e interagir com a gente aqui no Juntos na Web. Agora é hora do nosso Dicas Fáceis da Língua Portuguesa. E agora é hora de Língua Portuguesa. Dicas Fáceis para vocês. Em Dicas Fáceis da Língua Portuguesa de hoje, vamos analisar a letra de uma música cantada por Marília Mendonça. A música chama-se A Culpa é Dele. O trecho que vamos analisar é este. Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele. Bem, trata-se de concordância verbal. Vamos reparar que os verbos estão todos na terceira pessoa. Na primeira parte do refrão, a música diz: se quem estava comigo era ele, a culpa é dele. Temos aí os verbos estar e o ser, mais o pronome quem, todos na terceira pessoa. Na segunda parte, a letra diz: quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele. Note que, novamente, os verbos fazer e o verbo ser, mais o pronome quem, são de terceira pessoa. Então, onde está o erro, afinal? A dica simples é alterar a oração. É claro que, para cantar o verso dessa forma, não seria possível, mas dá para desfazer a dúvida de concordância. Vamos ver como ficaria? Foi ele quem fez essa bagunça na nossa amizade. Perceberam a concordância? Se ele fez a bagunça, então não é ele, foi ele. E como cantar mantendo a concordância verbal? Ficaria assim: quem faz essa bagunça na nossa amizade é ele. Ou seja, os verbos continuam na terceira pessoa, porém com a concordância correta e sem comprometer o compasso na hora de cantar. Gostou da nossa dica fácil da língua portuguesa de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá! I never realized how happy you made me. Oh. Rádio Ônibus, 4 anos no ar. O que você acha de uma rádio que fala sobre ônibus? O diretor comercial da Volvo na América Latina, o senhor Gilberto Vardanega, deixou sua opinião. Gilberto Vardanega, o que o senhor acha da Rádio Ônibus? Eu acho que é fantástico o trabalho que vocês estão fazendo, porque você, tudo que é informação para o passageiro, eu acho que é super importante. À medida que o passageiro começa a identificar que existe diferença, determinado ônibus em relação ao outro, existem níveis de segurança diferentes, existem níveis de conforto diferentes, ele também começa a valorizar o produto e os avanços tecnológicos, né? Ter mais segurança e mais conforto, e a oportunidade que vocês dão de informação, e nós como montadoras oferecendo a tecnologia, eu acho que é fantástico. Rádio Ônibus e você, programa juntos na web, você junto comigo aqui, a gente está juntinho nesse programa maravilhoso. Gostaria de aproveitar e mandar um abraço para todos os amigos que curtem a programação da Rádio Ônibus, como o Vânia Gontijo, o Luiz Lula Bus, né? Nesse momento a minha esposa Preta também está ouvindo o programa, um beijo para você, meu amor. Tá bom? E olha, eu gostaria de convidar você que ouve a Rádio Ônibus a chamar, convidar também uma pessoa para ouvir a Rádio Ônibus junto com você. A programação da Rádio Ônibus é muito extensa. Nós temos aqui o Juntos na Web, que acontece toda quarta-feira, a partir das 18 horas, das 18 às 19. Temos o Amor à Terra, que acontece toda quinta, das 18 às 20 horas. Temos o Giro de Notícias com o nosso amigo, com o meu amigo Henrique Estrada, né? O Amor à Terra com o JP e o Paulo César, Giro de Notícias com o Henrique Estrada, de segunda a sexta, aqui na Rádio Ônibus. Também temos ao meio-dia uma programação especial para você, né? Tudo isso rolando aqui no programa Juntos na Web, né? Então nós temos uma infinidade na programação da Rádio Ônibus e gostaríamos de convidar você. Então você que está ouvindo a Rádio Ônibus agora, através do nosso aplicativo, que é o aplicativo da Rádio Ônibus, através do site, que é o radioônibus.com.br, convido você a ouvir comigo, né? E convido você também a convidar outro a ouvir a Rádio Ônibus. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Olá! O mês de novembro chegou e o Observatório Nacional de Segurança Viária usa esse espaço para deixar sua mensagem para um trânsito mais seguro. Dentro do programa Laço Amarelo, vamos falar um pouco sobre a relação dos motoristas e pedestres com a bicicleta, mais especialmente com os ciclistas. A intenção é promover uma reflexão sobre a segurança para quem anda de bike, praticada por quem está de carro, ônibus, caminhão ou motocicleta. Vale lembrar que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos veículos menores e também pela segurança de quem está a pé. A bicicleta é um veículo que não ocupa espaço, não polui e principalmente faz bem para a saúde. Ou seja, é assim que todo motorista deveria enxergar um ciclista, mas nem sempre isso acontece. Podemos facilitar a vida de quem trafega de bicicleta, dar passagem e se afastar para que o ciclista se sinta mais protegido. A lei de trânsito determina que, ao ultrapassar o ciclista, o carro deve estar a 1,5 metro de distância lateral dessa bicicleta. Pense bem, dar passagem para quem está de bicicleta não vai atrasar você do seu compromisso. Com certeza, quem está de carro vai chegar primeiro. Portanto, cabe a cada condutor, incluindo os motociclistas, melhorar essa convivência e agradecer os ciclistas que, ao invés de estarem de carro, optam por andar de bike e contribuir com menos congestionamentos. Até o próximo Boletim de Segurança no Trânsito. E lembre-se de fazer a sua parte, afinal, nós somos o trânsito. Muito bem, está aí a mensagem para o mês de novembro, né? Então, nós fazemos o trânsito, vamos ser conscientes na hora de dirigir e na hora de ser pedestre também, viu, gente? Costumo dizer muito isso daqui, porque nós temos vários alertas para os motoristas, mas nós deveríamos focar também nos pedestres, porque tem muito pedestre que não atravessa na faixa, né? Atravessa com um bonequinho lá vermelho. Então preste bem atenção, viu, gente? Porque o farol de pedestres, ele tem lá o bonequinho que fica verde, E ainda tem uma placa grande escrita: não atravesse com o farol vermelho, com o farol fechado. Então atravesse somente no verde. Então presta bastante atenção, tá? Porque se você atravessar fora da faixa ou com o farol que não esteja verde para você, você pode causar um acidente e isso pode trazer uma consequência muito grande também para o motorista. Pense que o motorista que está ali atrás de um volante, ele é um trabalhador também, é uma pessoa como você. Então como tem que haver o respeito dos motoristas, tem de haver também, né? Eu digo até dessa forma, tem de haver o respeito também por parte do pedestre. Então vamos ser conscientes, motoristas e pedestres, para termos um trânsito em que todos se entendam, tá bom? Rádio Ônibus e você, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. O ônibus da Transwolf chegou. A Transwolf, com frota de mais de 1.200 veículos, é responsável pelo transporte de mais de 700 mil pessoas por dia, em 90 linhas distribuídas no extremo sul de São Paulo. Todos os veículos possuem GPS e estão conectados a uma rede de comunicação pronta para atender chamados emergenciais. Possui equipe de inspetoria e guinchos próprios. A Transwolf foi a primeira empresa de São Paulo a oferecer serviços de Wi-Fi gratuito aos seus passageiros. Transwolf, nosso sucesso é consequência de qualidade de nossos serviços. Rádio Ônibus e você, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Lembrando que a Rádio Ônibus também é internacional. Temos lá o estúdio número 3, lá em Buenos Aires, na Argentina. Um abraço a todos que estão curtindo essa programação da Rádio Ônibus Argentina. Um abraço a você que está fazendo a programação da Rádio Ônibus Argentina. E agora chegou aquele momento, né? Aquele momento que eu gosto muito, aquele momento que eu sempre convido você a estar comigo nesse momento. Pega o seu telefone aí, anota o número do nosso WhatsApp, 11-DDD11-98951-3492. Vou repetir, DDD11-98951-3492. Se você preferir, pode mandar um e-mail para mim também, tá bom? Aqui para o programa Juntos na Web, programajuntosnaweb@hotmail.com, porque agora chegou aquele momento que a gente gosta tanto, né? Que eu gosto e tenho certeza que você gosta também, que é o nosso Papo de Estúdio. Hoje a gente vai ter aqui no Papo de Estúdio um assunto muito legal, a nossa tecla Delete. Questão de segundos, perdemos o controle e muitas vezes colocamos tudo a perder. O problema é que mais tarde vem o arrependimento, vem o sentimento de culpa, e esse é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Uma pessoa infiel, por exemplo, depois daquele período de êxtase, de prazer, pode se arrepender dos seus atos. Atitude, pode se arrepender também da sua atitude. Ele pode pensar: a pessoa amada não merecia ser traída. Ele ou ela começa a se sentir péssimo então. Começa a pensar como seria bom se aquilo não tivesse acontecido. Quando no momento de fúria ofendemos alguém que amamos, logo depois vem o arrependimento, não é mesmo? Muitos de nós já passou por momentos assim, não é verdade? Um pai ou uma mãe, num momento de raiva, acaba dando uns tapas no filho e depois fica com um peso enorme na consciência achando que poderia agir de outra forma? Poderia ter agido de outra forma? Poderia ter conversado sem a necessidade de ter batido? Quem nunca foi a uma festa e abusou da bebida alcoólica? E no dia seguinte, com aquela enxaqueca, com aquela ressaca, prometeu nunca mais exagerar daquele jeito? Quem ainda não fez isso? Enfim, estamos sempre fazendo coisas das quais nos arrependemos mais tarde. Muitas vezes, temos tempo hábil para nos arrepender e consertar as coisas. Pedimos desculpas e quase sempre acaba ficando tudo bem. Mas e quando isso não é possível? Quando os nossos atos levam a ofensas que a pessoa ofendida não consegue perdoar? Quando num momento de fúria incontrolável alguém tira a vida de outra pessoa? Por mais arrependida que essa pessoa possa se mostrar, não há espaço para reparos. Não há como se desculpar, pois a pessoa já não está mais conosco. Errar é humano. Você conhece essa máxima? Mas muitas vezes temos a chance de evitar o erro, mas perdemos essa chance e acabamos por cometer o erro. Todos nós, pelo menos a maioria de nós, você que está me ouvindo nesse momento, usamos um computador e conhecemos bem a tecla Delete, não é verdade? Já imaginou se tivéssemos uma tecla assim ativada dentro de nós? Imagine que se na hora de cometer um erro, uma voz nos fizesse as mesmas perguntas que o computador nos faz. Tipo, se você cometer esse erro, poderá perder para sempre a amizade dessa pessoa. Ou, tem certeza que você quer mesmo cometer esse erro? Ou ainda se tivéssemos um local como a lixeira do nosso computador, por exemplo, que pudéssemos restaurar os arquivos que a gente deletou? Seria muito bom, não é mesmo? Mas não é assim que funciona com um ser humano. Tem um texto muito legal que diz que um sábio pediu para alguém pregar um prego por dia numa madeira durante 30 dias. E depois pediu para que esse alguém retirasse os pregos. O sábio então disse que a madeira representava o coração de uma pessoa que amamos, e os pregos, cada palavra, cada ação que magoou a pessoa. Mesmo retirando os pregos, os buracos que representam as mágoas ficaram e são difíceis de fechar ou apagar. Portanto, já que não possuímos a tal tecla Delete, vamos procurar colocar o mínimo de pregos possíveis para que mínimas também sejam as marcas e mágoas nas pessoas que amamos. Foi então o nosso papo de estúdio de hoje, a nossa tecla Delete. Você gostou do nosso papo de estúdio? Então manda um WhatsApp aqui para mim agora, olha. É 11, né, o código de área. O telefone 99-98951-3492. 98951-3492. Código de área é o 11. Manda o seu WhatsApp ou manda um e-mail. programajuntosnaweb@hotmail.com. Manda pra cá a sua opinião. Participa comigo aqui do nosso papo de estúdio, vai. Vou ficar muito feliz de ouvir a sua opinião também a respeito desse assunto.

no campo da religião, quando há, de fato, essa forma de agregação a partir daquilo que não necessariamente é positivo. Por isso, vale relembrar o que um dia escreveu Gotthold Ephraim Lessing, um pensador, dramaturgo alemão, que nasceu no ano de 1729. Ele tem uma obra chamada Emília Galotti, que é uma tragédia, que ele escreveu no ano de 1772. E nessa obra, Emília Galotti, o Ephraim Lessing registrou: os infelizes gostam de se unir uns aos outros. Os infelizes gostam de se unir uns aos outros. Isto é, como dizia eu antes, aquela união que é serenadora, que faz com que, em torno até, né, da infelicidade, as pessoas se agregando sejam capazes de fazer com que haja uma diminuição dessa própria infelicidade, do sofrimento ali existente. É a própria ideia, que eu lembrei logo no ponto de partida, de um coletivo mais libertador, que liberta no sentido de deixar fora do que torna infeliz. Por isso, não é estranho, e a gente vê isso em muitos momentos, quase que grandes blocos, grandes cardumes de pessoas que se juntam nessa condição. De novo, Gotthold Ephraim Lessing: os infelizes gostam de se unir uns aos outros. O que faz, claro, com que a gente tenha grandes blocos em várias áreas de pessoas que vão exercer a sua infelicidade e até diminuí-la juntos. É tempo para o conhecimento. Foi aí então o nosso querido filósofo preferido aqui da Rádio Ônibus e também no programa, do programa Justão Web, Mário Sérgio Cortella, falou hoje para a gente sobre coletivo libertador. Olha que interessante, né? As pessoas, ele disse que as pessoas infelizes, elas procuram ficar juntas, né? É, então, poxa, se eu estou infeliz, quero ficar com pessoas que estão infelizes também. Olha essa necessidade, é interessante, né? Falou o nosso querido professor Mário Sérgio Cortella. Vamos ajudar o meio ambiente. Não devemos descartar lixos ou entulhos em locais que não sejam apropriados. É cada vez mais frequente o número de pontos de descarte espalhados pela cidade. O descarte irregular pode entupir bueiros, córregos e rios, provocando enchentes. Vamos colaborar reciclando o lixo. Não coloquemos o nosso lixo na rua, fora do dia da coleta. Os balões são perigosos, pode ocasionar incêndios em florestas, matas ou mesmo em fábricas ou casas. Por isso, não devemos soltá-los. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't. Programa Juntos na Web você. Lembrando que você pode mandar um e-mail pra gente aqui, programajuntosnaweb@hotmail.com. Você pode curtir a gente também nas redes sociais. É, estamos lá no Facebook, Cláudio Silveira Juntos na Web. Estamos também no Twitter. Você pode encontrar sempre a gente pesquisando Juntos na Web. Fica sempre com a gente, que a gente vai estar sempre com você. É hora agora do nosso Juntos na Web Curiosidade. Você sabe o que é fascismo? Aprenda com a gente. Juntos na Web Curiosidade. Nas últimas eleições que tivemos para presidente no Brasil, muitas pessoas disseram que tal candidato era fascista. Gritavam essa palavra nas ruas e nas redes sociais. mas a impressão que ficou é que muita gente não sabe exatamente o que significa a palavra fascista. O Juntos na Web Curiosidade de hoje quer te ajudar a entender melhor o que significa o fascismo. Bem, na Roma antiga, o fascio, também conhecido como fascio libetório, era usado para a punição corporal e também era tido como símbolo de autoridade e união. A palavra fascismo vem do italiano e significa feixe, e era um machado revestido por varas de madeira. No século XX, o político italiano Benito Mussolini se apossou desse símbolo para seu novo partido. Em 1914, ele fundou o grupo Fatti d'Azione Rivoluzionaria. Mais tarde, em 1922, surgiria o conhecido Partido Nacional Fascista. O regime de Mussolini começou oficialmente em 1922, quando ele assumiu o cargo de primeiro-ministro da Itália, e foi um sistema político nacionalista, imperialista, antiliberal e antidemocrático. Ele implantou um governo totalitário que privilegiou conceitos de nação e raça sobre os valores individuais. Depois da morte de Mussolini em 1945, quando ele foi fuzilado pelos soldados alemães e com seu corpo exposto em praça pública, o termo fascismo deixou de se referir a um sistema político e passou a ser um termo pejorativo. Gostou do nosso Juntos na Web Curiosidades de hoje? Então até a próxima! Sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso. de me cortejar, que nem mestre sala. Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo enfeito, meu beijo, eu toco o batom. A sensualidade da raça é o dom. É você meu ébano, é tudo de bom. Alguém tem alguma dúvida sobre Alcione? Eu não tenho nenhuma, hein? Grande cantora Alcione, desfilando a sua voz maravilhosa, o seu gingado, né? É toda a sua sensualidade, falando aí do ébano, essa cor maravilhosa, né? Que é a do cor negra, a cor da pele negra, gente. É uma cor maravilhosa. Eu não entendo porque as pessoas ridículas, né? Ainda tem preconceito da cor da pessoa. Gente, é só uma pele revestida com outro tom diferente da sua, cara. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa como você, é uma pessoa capacitada como você. É só a diferença está aqui, ó, na cor da pele. Só isso, mais nada. Para de ser preconceituoso. Vai arrumar uma coisa interessante para você fazer, vai. Valeu, Sione, valeu, Marrom. Olha que essa matéria é muito interessante também. A chinesa Tencent Holdings implantará um sistema de prevenção de dependência para jogadores menores de idade em todos os seus videogames, à medida que a indústria enfrenta maior escrutínio na China. O sistema, anunciado há pouco, foi para jogar saudavelmente, é um sistema para jogar saudavelmente, inclui limites de tempo diários e verificações de identificação com reconhecimento facial. Esse sistema já está em uso no jogo para celular mais popular da Tencent, que é Honor of Kings, e será aplicado a outros 9 títulos ainda este ano. No próximo ano, será levado para todos os outros jogos da Tencent. O movimento marca a mais recente tentativa da Tencent de atender ao pedido do governo chinês por controles mais rigorosos, mais rígidos, para combater o vício em videogame e aumento de miopia entre os jovens. Em agosto, um anúncio do Estado exigiu que o regulador controlasse o número de novos jogos online e limitasse o tempo em que os jovens chineses passam jogando. Olha que interessante, hein? Então, esse sistema aí controla, né? Então, passou daquele tempo ali, eles, através da visualização ainda da face, né, da pessoa, controla o tempo em que o menor está jogando. Que bom, é necessário fazer isso mesmo, porque tem muitos adolescentes aí que passam um tempo inteiro na frente de um videogame. Não é saudável? Não, não é, viu? Nem um pouquinho, aliás. Bom, mesmo era no nosso tempo, hein, que tinha lá peão na rua, pra gente rodar o peão, tinha jogo de bolinha de gude, olha que legal. Tinha passeio com os amigos, tudo isso é saudável, viu, gente? Rádio Ônibus, lembrando que a Rádio Ônibus é sua verdadeira companhia, lembrando também que a Rádio Ônibus possui 13 estúdios, né? O primeiro está lá em Taboão. Sempre me esqueço esse nome, viu, Henrique Estrada? Taboão, próximo lá da região de Itapecerica da Serra, né? O outro estúdio é o nosso aqui, é o estúdio que está aqui no bairro de Americanópolis. E o terceiro estúdio é o estúdio lá, o Rádio Ônibus Argentina, que fica em Buenos Aires, na Argentina. Chique, né? A Rádio Ônibus é chique, gente. Então, relembrando para você a nossa programação, toda quarta-feira juntos na web comigo, Claudinho Silveira, Claudinho de Jesus, como queiram. Quinta-feira nós temos aí o Amor à Terra com JP e o Paulo César. E de segunda a sexta nós temos aí o programa do Henrique Estrada, o programa Giro de Notícias. Tá bom? Tudo isso para você curtir a nossa programação, a programação da Rádio Ônibus. Gente, tô ficando por aqui. Semana que vem, prometo, quarta-feira, tô de volta aqui com mais um Juntos na Web pra você. Vou deixar Air Supply, Mac and Love,